para manter a tradição. Nada na vida se aterra, são alegres e são francos, e chamam-lhe os saltimbancos por andar de terra em terra. Não falta uma ferra em casa, lavradores, nos retiros cantadores, lá estão em dia de farra, cantando ao som da guitarra, recordando o meu senhor. Na Ruda ou em Santarém, na Chamusca ou no Cartacho, o grupo não vai abaixo. Há de ficar sempre bem, depois de jantar também. Agarra o seu pifão, mas só com bom carrascão. Se deixam emborrachar, em tudo fazem lembrar os tempos que já lá vão. Uns toreiam a cavalo, outros a pé vão torear, e nunca sai por pegar. Um touro possa firmá-lo, pois o grupo de quem falo. Maria Alves, cantadores, toureiros e pegadores, ao pisar os tondeis não levam nem cinco reis, pois ainda amador. E este lindo festival que viram nossos avós não morre ainda entre nós, não morre em Portugal, porque temos o Vidal e mais Chico Leão, o Zé Núcio e o João, o Xavier e a companhia que houver para manter a tradição. E a companhia que houver para manter a tradição. Vamos prosseguir nesta nossa edição dedicada ao fado, que é semanal, todas as semanas, aos sábados e domingos, às 12 horas, está consigo aqui no Canal 2. Como eu ia dizendo, vamos prosseguir com o Forcado de Montemor, fado trazido por José da Câmara. Logo depois, ficamos com Algemas, e é fado que nos é cantado por Cátia Guerreiro. Terminamos a seleção com Luz de Lisboa, trazido pela belíssima voz de Luz Sá da Bandeira. Fique com mais três fadistas aqui na sua Catedral do Fado. Forcado de Montemor, amador nobre e valente, entre todos o melhor, quando tem um touro em frente, vê-se quem é pegador. Entre todos o melhor, quando tem um touro em frente, vê-se quem é pegador. Sempre que a trincheira salta, com o seu donar e graça, logo entusiasma a malta, é que se vai ver na praça, como a coragem não falta. Logo entusiasma a malta, é que se vai ver na praça, como a coragem não falta. Mas se um dia por azar uma sorte lhe corre mal, volta de novo a pegar, porque é nobre o animal, difícil de dominar. Volta de novo a pegar, porque é nobre o animal, difícil de dominar. E por ter tanto valor, a coragem que lhes vejo, é que cantem seu louvor, sois filhos do Alentejo, forcados de Montemor. É que cantem seu louvor, sois filhos do Alentejo, forcados de Montemor. batida do que nós quisemos ser. Corta-se embora a corrente que nos prende ao que é vulgar, e afinal tudo é diferente. Sem saber porque vivemos no mistério de existir, nem mesmo ao sorrir esquecemos a mentira que é sorrir. Desde sempre que conheço, porque a vida me ensinou, abraças nos teus, e por momentos escassos na terra dá-nos os céus. A vida fica suspensa no nada que a fez nascer, e esse nada recompensa da tortura de viver. Voltar a ti. aqueles tempos da menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Acompanhada pelos fadistas, guitarras, violas e, claro, os nossos poetas, cheguei ao fim desta edição, chegámos ao fim desta edição, eu e você, caro ouvinte. Mas amanhã estamos de volta para mais uma edição da nossa Catedral do Fado. Entretanto, relembro que tem o nosso e-mail para onde nos pode escrever, geral.radioantenaweb@gmail.com, e para onde nos pode deixar o seu pedido de fado. Também pode nos escrever em canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Escreva, peça o seu fado. Selecione neste programa o seu momento. E claro, junte-se a nós para que juntos possamos ouvir sempre mais e melhor fado tão português. Vamos terminar esta edição com A Casa e o Mundo, na voz de Mafalda Arnaud. Logo depois, ficamos para terminar e pôr um ponto final em grande nesta edição com Os Velhos Amantes, na voz de Mísia. São as duas fadistas que terminam de forma inigualável mais uma Catedral do Fado. Eu volto amanhã para mais uma edição. Fique bem, boa tarde, um resto, um ótimo sábado e conto consigo então no domingo. Até amanhã. Não me basta esta areia, não me basta esta onda, não me basta esta praia, não me basta este mar. Estamos já meus olhos tão longe, longe, tão longe de Deus. Quem sabe até se sou eu que já estou para lá do mar, que já estou para lá do céu. Que os meus olhos fossem asa e ser gaivota que no céu parada, olhando cais, vê nele o mundo, vê nele a casa. E só sei tão partir que é madrugada. Quem dera que os meus olhos fossem asa e ser gaivota que no céu parada, olhando cais, vendendo o mundo, vendendo a casa. E só sento ao partir que é madrugada. Largaram do meu peito os navios. Se fiquei ou parti, nem sei bem, pois andei sempre à volta de uma casa, tão longe e perto daqui. Não é terra de habitar, nem espaço sem ter lugar, que eu gostava de encontrar. Quem dera que os meus olhos fossem asa e ser gaivota que no céu parada, olhando cais, veneno o mundo, veneno a casa. E só senta ao partir que é madrugada. Quem dera que os meus olhos fossem asa e ser gaivota que no céu parada, olhando cais, veneno o mundo, veneno a casa. E só sento ao partir que é madrugada. e só sei então partir que é madrugada. Amor eterno.